Semana da Consciência Negra se aproxima. Vai ter palestras e oficinas. Vamos participar deste evento, onde a mulher vai ser destaque neste momento. Não perca por nada, mulheres mostrando suas conquistas e lutas, que é sinal que a sociedade está mudando com igualdade e conduta. Não perca, Semana da Consciência Negra. Não perca, Semana da Consciência Negra. Não perca, Semana da Consciência Negra. Fica atento. Participe da 5ª Semana da Consciência Negra da UFOPA 2016 com o tema Mulheres Negras, dia 14 a 18 de novembro. Para mais informações, acesse o site www.ufopa.edu.br.